06, decolado 03, controle indo 0, decimal 8. 208, 6006, bom. Salvador 1606 na boca. 390 Puka, vamos visitar. 360 Puka 1606. 390 a bordo, gol 994, taxi Índia, porta ponte para dar 10 pronto, que legal 10 no 7. 994, autorizado a linha de colapso, estou no 0220 graus, 069. Gol 994, decolado 208, controle 2018. Controle agora 208, gol 994. Controle Salvador, boa noite, gol 994, Puka, Matheus. Gol Voo 994, boa noite. Contato radar Sugol 350, perfil Fuca, Jambo Zumbi. 350, Voo 1606, chame Recife. 12685, alterne 12545. 2685-2545-606. Para pushback acionamento no 4 ou 8 na terra. Estou me autorizando para pushback acionar por trás. Autorizado, pode ser, obrigado. Salve, Salvador, Sandro Manchá. Manchá, inclusive. Bom dia, Sandro Manchá, solicita a direção de rebote. Rebota 13 até o portão 8 do Grande Pai. Autorizado, reposta o terra. Tango Manchá. Autorizado táxi, a Índia reporta ponte espera pronto, 90, que negão 90 no 7, ficou no 890. Já reporta pronto, 890. 994, chame Recife, no 2685, alternando Runa 2545. Marião 2685, boa noite, oceano identificação, Leiduna, desce para 2.000 pés, Juxmi 17. Autorizado a linha de colapso, turno 0, vento 1, 90 graus, 05 nós. Linha de colapso, turno 0, 8 nós. Gonçalo, Salvador, Tango, Mike Castro, formando o teste do reboque na ponte 8. Bom dia. Obrigado. Decolado 221 no controle 20.8. 208, obrigado, boa noite. Controle Salvador, uma boa. Bom dia, já é 896 da Gol decolou passando em 700 na PUC. Gol 896, contato radar, batalha nível 370, sai da PUC. 370 PUC, 896. para 3520, livre LS, é porta estabilizada. Entra a porta estabilizada, 3520. Gol no 896, estamos no centro Recife, 12685, alterno 12545. 2685, 2545, 896, obrigado. Complexo final de torre 118, decimal, então 3520. Confirmando, 118, decimal? Correção, 118, decimal 95. 118, 95, então 3520. Salvador, boa noite, até 3520. Boa noite, pista molhada, reporta visual, por favor. Reporta visual, até 3520.